celebrar o amor. Pode dizer-se que celebrar o amor é amar. Mas o que é amar? E, sobretudo, o que é amar à maneira de Jesus Cristo? É esta a questão que nos propomos refletir hoje, contando para isso com a ajuda do Padre Vasco Pinto de Magalhães, jesuíta, mestre de noviços da província portuguesa da Companhia de Jesus, o nosso convidado nesta emissão de Toda a Gente é Pessoa. O amor de Jesus pelo Pai, o amor de Jesus pela humanidade, é um amor muito especial. É aquele amor a que, de facto, de uma maneira concreta e única, chamamos caridade. Mas ao amor de Jesus, podíamos dar-lhe outro nome. Amar à maneira de Jesus podia dizer-se Eucaristia. Para Jesus, viver eucaristicamente e amar são sinónimos. São uma e a mesma coisa. Eucaristia, essa palavra tão bonita e que às vezes nos escapa, significa uma ação de graças. Uma ação de graças em dois sentidos muito importantes. Uma ação de graças que significa um agradecimento ao Pai e significa um ato gratuito, uma entrega gratuita. E a Eucaristia é isso mesmo. É viver agradecido e dando a vida gratuitamente, de um modo eficaz, de um modo concreto. E estas são precisamente as dimensões da caridade. A caridade é o amor gratuito, agradecido e eficaz. E todo o amor que não é doação totalmente gratuita, amor verdadeiramente de louvor, agradecido e concreto, não é caridade. Quando puramente for ação de graças, gratuidade e eficácia, então estaremos a amar à maneira de Deus. Estaremos a ser eucarísticos. Mas mais do que falar da Eucaristia celebrada, importará falar da Eucaristia vivida. Se a Eucaristia não nos leva a viver eucaristicamente cada minuto, cada momento da nossa vida, alguma coisa está a falhar. Não estamos a pôr em prática aquilo que celebramos. Não estamos a viver eucaristicamente. Mas vamos então mais longe. Que significado tem dizer celebrar o amor? Todos nós sabemos o que é celebrar, ou não? O que é celebrar para cada um? Celebrar é tornar célebre. Olha que bonito. Tornar célebre. É tornar conhecido. É tornar admirado. É fazer seguir. É fazer memória. E há dois modos no que nós todos nos habituamos a celebrar. Celebramos muitas coisas. Celebramos o aniversário do nascimento ou da morte. Celebramos uma descoberta da ciência ou do que for. Celebramos a paz conseguida. Celebramos muitas coisas. E normalmente fazemos isso de dois modos. Um é fazer uma festa, com um banquete. Bem, fazemos uma festa para celebrar, seja o que for. Comemos juntos, bebemos juntos. É celebrar. Outro modo que costumamos fazer é fazemos uma atuação, ou uma representação, ou um ato simbólico. Na Eucaristia, comemos juntos e lavamos os pés, como Jesus fez. Então a Eucaristia já é a celebração, sempre. Porque torna célebre o amor de Jesus e participado. Então fica esta dupla dimensão do celebrar. Fazer uma festa em que se come, em que se partilha, e se representamos, no sentido não de fazer teatro, mas de tornar a apresentar e de apresentar de um modo vivo, aquilo que Jesus fez. Pensando que estar ali é estar a lavar os pés ao irmão, é estar a dar paz ao irmão. Então estamos a celebrar, porque estamos a pôr em prática. Acho que isto valia a pena, então, ponderar estas dimensões da qualquer celebração, que nos levam a lembrar o acontecimento, a torná-lo presente de uma forma simbólica, pomos uma lápide, fazemos uma festa, pomos um hino, que nos leva a experimentar o sentido de manifestação, vem no jornal, publica-se, celebrar é publicar também, é manifestar, celebrar isso, celebrar é comunicar. Portanto, se ficar fechadinho cá dentro do nosso coração, se não dissermos nada a ninguém, se for a nossa Eucaristiazinha, a nossa missazinha, não estamos a celebrar. E é outra coisa. Celebrar é comprometer-se. Em toda a celebração há um compromisso. Não é? Quando as pessoas celebram um contrato, celebram um casamento, celebram o início de um trabalho, celebrar o amor. E quando eu pensava que vinha aqui falar, dei-me conta do título também tão desafiador e que me deixou assim um bocadinho... Assim, fiquei um bocadinho hesitante porque li à pressa o título desta jornada, não é? O título destas jornadas, como o pão que se parte e reparte. E eu fiquei a pensar, este como é um verbo ou é um advérbio? Como o pão de comer, como é que cada um de nós entende? É que podia ser. Podia ser. Como o pão que se parte e reparte. Este como é de comer ou é de ser como pão? E acho que devíamos ter cuidado para que fossem as duas coisas. Devia ser verbo e devia ser advérbio. Devia ser este como de comer e de ser como. E é tão curioso isto. Então, é que estas são exatamente as duas dimensões que eu acabei de falar. Uma é comer, outra é representar, é ser como. E fiquei muito contente com isto. Disse, então pronto, tenho o meu problema resolvido. Já sei do que é que estou a falar. Estou a falar mesmo desta Eucaristia, deste amor que é isto. É alimentar-nos, comunicar, comer, fazendo esta festa, deste banquete. E é, ao mesmo tempo, ser como Jesus, que se faz pão, que se parte e que reparte e que se dá. E que nós temos a obrigação de fazer o mesmo, fazer isto, em minha memória. Só que me lembrei que faltava aqui qualquer coisa. E faltava. Faltava uma coisa muito bonita que faz parte da celebração. Que é o louvor. É o cântico. É a adoração. É a adoração. Adorar, louvar, cantar, que normalmente juntamos à primeira parte, a da festa. Mas não necessariamente. E então com estes três elementos, julgo que descobrimos o que é celebrar. Celebrar é adorar, é comungar, é servir.